Pere, pere, pere. Bate forte o tambor. Eu quero diga, diga, diga, diga, esse Que lixo, mano. Olá, mundo. Está começando. Sou o Alan e eu acho que os robôs deveriam ser maiores. Oi, eu sou a Ana e gostei muito de robôs australianos que morrem nos opções. E aí, eu sou o Júlio e esse filme é massa. Oi, eu sou o Meister Atsok e Pacific Rim, na verdade, é uma analogia do socialismo versus o capitalismo. Bom, então a gente gostaria de começar o cast, mas o mais assim, ele destruiu com essa frase, né? Agora, na verdade, a gente vai quebrar esse cast, a gente vai querer que o mais faça uma explicação de uma hora e meia. Mas antes, vamos para a leitura de e-mails. Mas, nosso primeiro cast... Vamos ter a leitura de e-mails? Não. Poxa vida, cara. Primeiro que é chamar merda. Ninguém envia e-mail pra gente, né, cara? Por quê, cara? Por que isso, cara? Eu acho que no segundo também não vão enviar, cara. É, eu acho que nem no terceiro, no quarto, na brincadeira. Tem que ser otimista, cara. Fé, cara. Fé e força de vontade. Pra você aí, que gostou do cast? Círculo de Fogo, Robozinhos, Shingeki no Kyojin, Evangelho. Oh... Haters adoram. Envie um e-mail para equipe@divisão42.com.br ou comente esta postagem, por favor. Nós agradecemos. É, nós vamos ler também comentários do post, se os mais interessantes que tiverem no post, a gente lê também no próximo. Isso aí. E o mais quer fazer agora um grande pronunciamento, né? Não mais, uma coisa que vai acontecer no blog aí. Eu particularmente não gostaria, gostaria de ficar com essas coisas pra mim, mas... Mas me ameaçou de morte. Calma. Qual que é o nome das coisas que a gente vai promover? Como assim, cara? O que, que a gente vai promover, cara? E tem tanta coisa que você... Que a gente tem pra promover. Olha aí, olha aí. Qual, de, qual dessas que a gente vai promover? Vão promover os três, cara. Sério? Bom, tava pensando que sim, não. Fã. Então olha aí. Demorou. Então vai ser todos. Todos. Tá. Vai, voltando lá pro discurso. Bom, como o Alan disse, nós vamos sortear todos. O primeiro, qual que é? We are Sex People! 1, 2, 3, 4! Primeiro, é um exemplar do primeiro volume do Scott Pilgrim, cara. Contra o Mundo, hein? Eu não tenho isso na minha coleção, cara. Também não. O que eu tenho que distribuir? Pois é, porque nós somos pessoas boas. É, cara, olha, na boa, vocês... Vocês precisam retribuir esse favor pra gente. E nisso, a gente vai promover... Vai estar dando, né, de graça, o primeiro volume do Scott Pilgrim. E fiquem de olho, porque provavelmente vai sair um cast também sobre o Scott Pilgrim que a gente pretende lançar. Isso. E nós temos outros dois itens. Sim, qual o segundo, Alan? Diga, Alan. O segundo livro é A Janela de Overton, de Glenn Beck. É, best-seller aí, New York Times, mimimi, toda aquela paradinha que a gente já conhece quando a gente compra um livro, né? E finalmente o terceiro. Pro terceiro sorteado, uma obra nacional, cara. Na boa, que legal tá sorteando uma obra nacional, cara. Redenção Segredos, um livro de romance, escrito pela... Olha, escrito, eu ia falar escrito pela escritora, que coisa maravilhosa, meu Deus do céu, cara. Português agradece. Escrito pela autora Josiane Rios. Esse é o primeiro livro da série de dois da Redenção, o segundo livro aí em breve vai estar sendo lançado pra gente aí, cara. Olha aí, cara, olha aí. Então, pra vocês que estão ouvindo o cast, nós vamos sortear esses três itens. E como, Alan, nos diga, como que a gente faz pra participar? A gente não, que eu gostaria de participar, mas infelizmente eu não posso, né? Ele é muito sacanagem. É verdade. Pô, eu também gostaria de participar, será que... Contra as regras. Cara, tá óbvio que a gente não vai dar isso de mão beijada. Não vai vir um cara e a gente vai tirar um papel com o nome de alguém. Vocês têm que dar um retorno. Ó, mandem cartinhas. Tô brincando. Mandem cartinhas. Por favor. Ô, cara. O pessoal ia estar gastando com selo, hein? A gente tem e-mail hoje, cara. Pra você poder participar, nós, juntamente com a postagem, nós colocaremos a nossa página do Facebook e do Twitter e uma frase. Você vai seguir, vai curtir a página e vai estar seguindo a gente no Twitter e vai escrever essa frasezinha com uma hashtag que a gente vai criar. Essa promoção vai estará disponível a partir do dia 6 de setembro até o dia 3 de outubro, galera. Então é um tempo bem grande aí pra você que tá ouvindo esse cast depois, pra você que tá vendo esse cast dia 6, você que tá muito chateado porque vai demorar um mês aí, tem bastante tempo pra você ficar enviando um monte de mensagenzinha no Twitter e ficar enchendo o nosso saco pra conseguir ser sorteado. E na postagem do blog aí, a gente vai estar postando as regras e tudo mais, os memes e tal. Acabou, né? Acabou. É. Mas seria legal se eles mandassem cartas, você não acha? Cartinhas, tipo... É, cara, cartinhas que nem você quando você manda lá pro programa do Silvio Santos, né? É, cara. E daí que vão gastar com selo, a gente tá dando itens de graça, tá dando um livro. É verdade, cara, eu tô dando um item de R$35, cara. Porra, só um, né? Um dos, né? É, um dos, né, cara? Pra um dos sorteados também, ó, a gente tem que... Não será uma pessoa que vai ganhar tudo isso, hein? Então é isso. Comentem, mandem e-mails e participem da promoção, porque tá, ó, de mão beijada. Tá chupeta, fala. É isso, falou. Vamos dar um... Vamos falar um pouquinho da história do filme. Dar uma sinopse rápida aí pro nosso querido ouvinte. Não tão querido. Talvez não esteja ninguém ouvindo. Talvez a gente esteja falando pra ninguém. É, então... Querido ouvinte, se você estiver ouvindo isso, cara, sai daqui, cara. O Mais que chegou a dar uma pesquisada, mas você tinha falado das áreas, da parte do oceano. Como é que funciona esse título do filme? Como é que foi aplicado? Ai, cara... Depois de ontem, não tô com o saco pra explicar, não. Ah, tá de... Deixa que eu explico. Oh, vai, Ana, explica. Ana, querida, por favor. Vai, Cheirosa, explica aí. Tá, isso é o Fernando não, tá. Na verdade, nem o Fernando pode. Tá bom, vai. Tá bom, Fedida, vai. Vai lá, Fedida. Matheus. Deixa eu falar. Fica bem em você. Tá, ó, oh, por favor, vamos continuar, senão vai ficar complicado pro Mais editar. Ele que vai editar? Nossa! Mais tarde, na Sala de Justiça. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1... Continuando, é assim... O Guilherme Del Toro, ele deu o título de Pacific Rim por causa de uma região aqui, acho que era nos oceanos, não sei se foi direito. Matheus sabe melhor, mas ele não conseguiu me explicar. É, e para não ficar alguma coisa muito zoada no, na tradução dos outros, da tradução de outros países, o que, que ele fez? Ele pediu, não sei como, mas ele pediu para que a tradução do filme seja correspondente ao nome dessa região. Então, aqui no Brasil, essa região se chama Círculo de Fogo. Então, o nome do filme é Círculo de Fogo. Então, só para complementar o que você disse, eu acabei de procurar, o Google pode salvar vidas. Círculo de Fogo é uma área que ela cobre mais ou menos desde lá da uma parte da costa do Chile, vai passando até chegar perto da Austrália. Só deve ter recebido esse nome porque tá aqui perto, porque nem não, tá, não faz nem parte da costa brasileira isso. Vou estar até postando uma fotinho no link aí do podcast. E esse lugar, obviamente, é onde está a fenda, né? De onde vem os filhos do Godzilla. É uma área que tem muito terremoto. De lá que vem os filhos do Godzilla, né? Isso, a mesma coisa. Círculo de Fogo ou Anel de Fogo, mas Anel de Fogo acho que fica meio ruim, cara, não sei. Anel de Fogo. Fica meio... Anel de Fogo, Senhor dos Anéis, Mordor, ou se você quiser pensar numa coisa mais homossexual, não sei. Ai, meu Deus. Já falando aí, já que vocês estão puxando aí pra coisa e tal, na área tem terremotos, já fala aí um resumo do filme, o que acontece, mais ou menos. Os alienígenas, eles começam a invadir a Terra, mas eles não invadem ela pelo espaço, eles invadem por dentro. Se entende, falei certo? Essa palavra existe? Foda-se. Entende-se que os alienígenas vieram há muito tempo e colocaram alguma coisa aqui. Com ela eles podem entrar no nosso planeta por dentro, eles saem do mar, eles mandam suas unidades pelo mar. E aí começa a história, que o ser humano ele não consegue enfrentar as unidades dos ETs, que são os Kaiju. Eles até matam alguns, né? Sim, mas aí eles falam, demora 6 dias, e se perdem muitos tanques e caças e vidas até o bicho morrer. Até que chega uma hora que o mundo vê que o inimigo é tão grande que as fronteiras que separam as nações irão destruir o mundo. O mundo se junta e eles decidem criar armas que podem enfrentar essas criaturas. E daí vem os... Esqueci o nome. Jaggers. Os Jaggers. Os caçadores. Jaggers ou Evas. Nossa, olha aí, ó. Mamilos. Criando polêmica. Jaggers ou Evas. E assim, só dando um adendo, o nome dos aliens é... Ou Transformers. Qual que é o nome? Kaiju. Qual que é o nome dos aliens? Kaiju. Kaiju. Não, o nome dos aliens não, o nome das unidades que eles mandam é Kaiju, dos aliens em si, ninguém sabe. Kaiju. Então, aí eles, com os Jaggers, eles conseguem derrotar as unidades dos Kaiju. E ele até fala que os pilotos se tornam celebridades, se tornam salvadores do mundo. Mas aí o filme nos apresenta uma situação em que os Jaggers começam a perder, os Kaiju começam a se tornar fortes demais. E aí é onde começa o filme de verdade. Que é logo depois que o personagem principal, que é o Riley, perde seu querido irmãozinho. Em uma luta contra um Kaiju, que ele pensava ser fácil, e no final ele acaba sendo algo traumatizante pra ele, né? E conectado no cérebro dele. Sim. Isso. É verdade, tem esse negócio de conexão, né? Assim, os Jaeger, eles não funcionavam só com um piloto, porque quando tentaram com um piloto, a carga neural era muito forte para um piloto só. Então o que eles fizeram? Eles dividiram o Jaeger em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e cada piloto operava um hemisfério. Os dois pilotos eles tinham que entrar em fluxo, ou seja, eles iam entrar basicamente um no cérebro do outro. E para isso, eles tinham que ter uma conexão muito forte, uma compatibilidade muito forte. E por isso que o Riley e o irmão dele foram escolhidos. E quando o irmão do Riley foi morto, ele estava no fluxo. Então, o Riley sentiu a dor dele, sentiu ele morrendo. Pra você que ainda não entendeu, chega a ser quase como fazer sexo pela primeira vez. Mas só que mais forte. E só que cortam seu pinto quando o outro cara morre. É verdade, né? O seu respectivo órgão genital, né? Não precisa ser. E assim, pelo menos no filme que dá pra entender... Não, que... calma aí. O seu respectivo órgão genital, tem como cortar alguma coisa que não seja o pinto, cara? Não sei, mano. Sei lá, mas não sei o que vai acontecer se for uma mulher. Não sei se fica isso, cara. É muito bizarro por eu botar em palavras. Tá, ok. Aí ele perde. ele pede o irmão dele. Ele pede o irmão dele, depois disso já pula pra 5 anos depois, né? Isso. Porque ele tá lá de... Ele tá na muralha da... Ele tá na muralha, construindo, ajudando a construir a muralha da vida. O paredão da vida, olha que nome lindo. Eles estavam tentando... Eles estavam vendo muito anime, entendeu? Ah, então, a muralha da vida é que assim, a situação em que os Jägers estavam perdendo, certo? Mas o que aconteceu? Os governos começaram a pensar que os Jägers eram obsoletos, eles eram uma opção que não ia funcionar. E decidiram, vamos construir uma muralha, nós somos trouxas. E eles acreditavam que construindo uma porra de uma muralha eles iam parar os bichos. Cadê o autor do Shingeki no Kyojin pra mostrar a realidade pros caras, mano? Sim, é a humanidade se ilha quando enfrenta. Meu, não tava. O cara não tava ali, senão eles não tinham feito essa carta. O titã colossal não tem nem metade do tamanho de um daqui que é Quacajus. E ainda assim consegue destruir a muralha. Imagina. Ah não, o colossal tem. O colossal tem. Não, ele tem 50 metros. O colossal é 90. 90? 90 metros o colossal. Caramba, mas do mesmo jeito, o Kaiju tem mais. Ah, deve ter, né? Mas não, ele deve ter mais de um terço, né? Isso que eu tô falando. Tanto que mostra depois o Kaiju, em 4 rodas, alguma coisa assim, ele derrubando a muralha. É verdade, é verdade. É parecido a um rinoceronte com puta de um chifre. Só mete uma cabeçada de Zidane no negócio e já destrói tudo. Os caras, eles são muito inteligentes. Tipo, se nem os Jägers, que são os robôs, fodões, que todo mundo põe a tecnologia deles ali, tá conseguindo matar, imagina uma muralha que não faz nada. Não, o pior de tudo é o pessoal continuar na costa, seus animais. Eles moram no litoral, estão vendo que eles são... Meu, o pessoal de Hong Kong tá saindo ali do lado deles e os caras continuam morando lá. Tem que morrer, tem que perder filho, tem que perder mãe, tem que chorar pro resto da vida mesmo. Tu merece, seu desgraçado. Não, mas eles vão pra onde? Pro paredão da vida. Manda eles pro paredão da vida que eles vão ressuscitar lá. Aí depois o pobre vai falar que não tem sorte. É, mas tem? Ué, pessoal que ganha Mega Sena, os pobretão aí. É tipo 1 em 400 mil, eles têm sorte. Ah, né? Uma coisa desse filme é que ele não tem nenhum ator assim que te fala, oh, esse cara é punk. Não, é só um pessoal meia boca, não sei se eles têm algum problema de orçamento. Se você for perceber no filme, todos os caras são cover de algum ator famoso, cara. Samuel Jackson. Tem um cara lá, o Samuel Jackson genérico. Tem um cara lá que parece aquele ator lá, o Shane Tatum. Nossa, igualzinho, lembra mesmo, cara. Muito igual, é tudo um cover do outro. A outra parece a Lucy Liu, mas é asiática, tanto outro faz. Nossa, Lucy Liu não. Lucy Liu é diferente, cara. É tudo asiático, tudo igual. É tudo olho puxado, filho. Tudo mesmo rosto. Essa é a primeira japonesa que eu vejo assim. Que tem corpo assim, sabe? Tem alguma coisa. Não matava. Tava querendo ser o corpo nu. É isso, mano? Não, eu digo, ela tem alguma coisa. Geralmente os japoneses são retas. Cara, na boa, se tiver alguma japinha ouvindo esse daqui, velho, na boa, vai xingar muito. É pra xingar. Vai xingar mesmo. Muito no Twitter. Vai xingar muito. Mas eu tô errado, eu não tô errado. São japonesas mesmo. Não tô falando de pai japonês que cruzou com baiana, não, cara. Nossa. Falando do pessoal do Japão mesmo. Já aproveitar e juntar dois tópicos aí. Robôs e as melhores lutas, cara, na boa. Eu gostaria que tivessem aparecido os brasileiros. Então, eu vou falar um pouco sobre os robôs. Tem o principal, que é o dos Estados Unidos. Que coincidência, Estados Unidos de novo! Tem o Gypsy Danger, o russo, que é o Cherno Alpha, o chinês, que é o Crimson Typhoon, o australiano, que é o Striker Eureka. Tem o Eva 2.0, né? Isso, pô, você não podia ter esquecido do Eva, né? A Eva. Uma pergunta, uma coisa que eu fiquei pensando. Aquele grupo daquele pai loiro e aquele moleque babaca, eles eram ingleses, né? Não. Ou eles também eram americanos? Eles são australianos. Ele era o quê? Australianos. Australianos, é óbvio que australiano vai ter que morrer. Só os Estados Unidos. Ah, bom, só pra confirmar. Pra mim, o melhor robô, pra mim, melhor equipe e melhor robô são os russos, cara. Aí é que entra a minha outra teoria. A minha teoria de que é socialismo versus capitalismo. Que é o quê? Os russos eram o quê? A Rússia? Socialismo. Eles morrem, eles começam bem, vão lá, de repente, eles vão lá e morrem. Em 5 minutos. Nossa, mas eu pensei que você ia me dar uma explicação plausível, cara. Você tem que é uma teoria. Cara. Nossa. É uma explicação plausível, cara. É nossa, tudo plausível, só você analisar. E quem fica firme? Quem continua até o final? E quem sobrevive? Os americanos. Mas eles matam o Smith, cara. Então, mas aí é que tem uma coisa errada, cara. Uma parte da sua teoria você tá jogando pela parte da história do filme. E os chineses? A China tá ascendendo, ela deveria ter ficado até o final, mas ela caiu, cara. Mas é que a China também é comunista, essa é a vontade deles. Pra mostrar que a China também vai cair. Não é? E ó que eles tinham 3 braços, eles tinham uma chance a mais de conseguir acertar o ataque. Se você for ver, esse filme não tem muito sentido, né? Tipo, tem robôs muito maiores e melhores e nenhum deles consegue vencer. Quem vence é o Gypsy Danger, que é o pior. Não, os Estados Unidos tá concentrando toda a melhor tecnologia pra eles. Se explodam vocês, a gente vai salvar o mundo, mas quem vai ficar com toda a glória e os quilos e toneladas de ouro serei eu. Mas essa que é a questão, eles não tinham a melhor tecnologia. Os outros países tinham uma tecnologia melhor. Outro Jäger, eles eram digitais. O Gypsy Danger não. Danger era analógico. Era puro diesel, era cara. Ah, coisa ecológica, que beleza. Bom, as falhas do filme. Tem as lutas, cara. Como assim? Você esqueceu de falar da luta do que ele tá segurando o cargueiro e tá passando por Hong Kong, cara? A luta mais épica ever de robôs gigantes, cara. Na boa. Eu senti como se eu tivesse segurando aquele cargueiro e tivesse batido na cabeça de alguém, cara. Só que eu poderia fazer uma luta brutal? Todo dia, especialmente o Chernobyl com aquele reator nuclear na cabeça. Que não era um reator nuclear. Na verdade, mas ele morreu. Acho que é uma coisa de começo mesmo. Mas aquele tava parecendo um reator mesmo, tipo do Mr. Burns lá do Simpsons. É que, tipo, pouco de explicação. Numa usina nuclear, aquela parte que parece ser um reator, na verdade não é um reator, é ator de condensação. Reator é pequenininho. Bem no reto, tipo, pelo menos, sabe nem. Eu acho que, eu não vi o reator ainda, mas aquelas torres são torres de começo. Olha, agora depois de ter essa belíssima explicação da nossa professora de física, Ana, muito obrigado. Que nada, bom. Nada. Ready to activate the Jaeger in 3, 2. Qual foi a melhor luta pro Júlio? Ele tá muito quietinho, pro Miles aí, tá muito pensativo com essa foto dele no Skype. Ah, então, eu ia falar da luta do cargueiro, né, Zé? Tudo que eu falei na outra vez. Pra quem não sabe, a gente tá gravando isso aqui pela segunda vez. Tá gravando, né, Miles? Tá gravando, né, Matheus? Jô? Puta que pariu, não tá gravado. Ah, não, você tá zoando, né? Não, tô zoando. Se não estivesse gravando, se não tivesse gravando, nunca mais ia fazer um negócio desse tipo assim. Também, em termos de luta, é muito boa aquela hora que ele tá lutando com aquele monstro ele abre as asas, assim, ninguém esperava que ele fosse voar. Eles evoluem, né? Ah, e pra quem não entendeu, uma coisa que eu achei legal é que os Kaiju, eles não são seres naturais, eles são tecnologia biológica, não é? São armas Sim. biológicas, é, né, praticamente. Biotech, é, tipo isso. Tem isso na Independência Day também, os ETs, eles usavam trajes biológicos, não usavam? E eles evoluem muito, Sim. muito rápido. Isso é legal, vários erros. A gente nem falou sobre o filme ser clichê, né? O filme é clichê. Não, mas isso é uma falha do filme, cara. Começando aí, você já emendou, o jogo já deu gatilho. É, o filme é clichê, né? Tipo, não é algo novo, mas é da hora ver o robô se batendo. Ah, né? Mas parece a intenção, né? Não, eu achei ele meio vago em algumas coisas. Sim, Ele não se aprofunda direito com o personagem. Tem aqueles furos, né, de história, tipo, quando eles passam na fenda e depois ele volta. Como que ele voltou? É, porque tem um reconhecimento, né? A teoria da Ana. Cadê a sua teoria, Ana, de ontem? Ah, sim. A teoria é assim. Como lá dentro explodiu, os pedaços do Kaiju, eles voaram junto com o cara. Mas isso é uma teoria bem furada. Não. Isso aí já é viagem. É viagem. De é fã, pra explicar que é fã. Absurdo. Não, isso é coisa não é viagem. De fã que não aceita. Isso não é viagem, de fã. Isso é pra tentar cobrir os erros que o roteirista fez. Então, é coisa de fã que não aceita, se cara. Se chama tapar buraco de plot hole. Se na verdade tapar plot hole, tem que ser plot hole também. Provavelmente vai ter alguém muito inteligente que vai dar uma explicação melhor nos comentários. Entende assim? Sim, dê uma explicação da hora. Não aceitei os brasileiros não terem aparecido e ter dado pelo menos um golpe de capoeira no mar. Imagina o Paranauê Delta. Ah, mas o Brasil tem condição de construir um robô desde quando? Filho, com o dinheiro que é desviado, pra conseguir manter o país, eles iam dar todo o dinheiro das poupanças que ele tem, rapaz. Ia construir o melhor robô de todos, cara. Ah, você acha que é assim mesmo? O Homem Salão já criou o Paranauê Delta. Cara, como é uma analogia entre socialismo e capitalismo, o Brasil, nessa época, cara, não tinha ainda uma estrutura muito grande, entende? Por isso que ele não aparece. Não, tava, cara, em período de ditadura, que né? Que loucura, cara. É, era Vargas, era Pinochet. Agora, no segundo filme, como vai ser uma parte mais pra frente, que em termos de história vai ser mais pra frente, entende? Na analogia, o Brasil vai se ver livre, vai ser direta já. Aí vai ser o quê? Um robô cara pintada. Cara, na boa, isso é um estereótipo desgraçado e um preconceito maldito. Mas eu aposto que se fizesse um robô do Brasil, ia ser um robô macaco que luta capoeira. Robô macaco, ia ter um rabo. É, e o robô da África do Sul, ia ser o quê, né? Eu sou o Nelson Mandela. Nelson Mandela. Imagina esse bicho rodando por aí. Mais tarde na Sala de Justiça. Não chegou a ver o outro final? Não mais. O outro final? É, você viu o final? Não. Tem um final depois dos... Da teoria do crédito? Você não viu? Você ficou pra assistir? Nem eu vi. Opa, tinha um final depois da cena dos créditos. Olha que legal, descobri isso agora. Você viu depois dos créditos? Tem uma cena. O irmão dele tá vivo. Você não viu? Sem zoeira, cara. Quê? Oi? Alô? Não, você não viu. Você não ficou esperando depois dos créditos? Depois dos créditos tem uma cena que o irmão dele tá vivo. Mamãe Google vai falar. Mostra até ele mais velho, com barba e tudo mais. Acabou. Mostra ele tipo numa cidade toda zoada, destruída pelos cajus. Nem inclui cena pós-crédito. Adeus. Não tem mais nada que você falar sobre cena pós-crédito. Ela tá duvidando da sua palavra, mas você é um cara íntegro. Ah, na puta que pariu. Você, o Matheus, um cara de família, brother, é um cara que estuda. Não, eu não consigo falar de série desse jeito. Se eu estiver zoando, eu vou estar dando risada, eu não consigo falar. Assim. Ah, só que não, né? Não, mas... Conheço você há 2 anos, criatura. Nossa, criatura de Deus. Tá bom, não, mas o Alan tá de prova, não é, Alan? O Alan, você não acredita em mim, acredito no Alan, pelo menos, poxa. Pô, tem cena pós-crédito sim, meu. A não ser que eu tava dormindo no cinema. Então eu tava dormindo no cinema e eu viajei. Eu e o Alan, então. Provavelmente. Tanto que no final mostra outra fenda aparecendo, né? Tem cena pós-crédito. Aparece o irmão dele, barbudo, tá vivo. Não morreu. E bem no finalzinho mostra outra fenda aparecendo. Moça, procura aí. O Júlio chegou a ver essa parte. Ah, tem cena pós-crédito, mas tem um hotel, mano. Eu acho que o irmão dele deve voltar no segundo filme. Acho que ele deve saber alguma coisa. Eu acho que ele vai ter a ver com o plot do segundo filme, esse irmão dele aí. Tá bom. Tem um hotel, mano, na cena pós-crédito. Tá, vai dormir. Você não vê a cena pós-crédito. Vai, vamos. gostaria que o Riley tivesse morrido. Eu gostaria que o Riley tivesse conseguido dar uns pega na Mako. Eu gostaria que os australianos tivessem. E o Riley tivesse morrido no lugar dele. Que a australiana é. É, os russos também, que eles tivessem ficado vivos. É! Tinha uma agonia, não, não, não, não, não, não, não. Eu gostaria que o filme tivesse algum cuidado em desenvolver os personagens. Olha, mano, é o único da gente que deu uma resposta bem séria, né? O que ele disse? Tá bom. Pô, cara, não seja assim, vocês cara. São fodas. Eu ia falar pra mim, o que Repete, cara, o que você queria? Achei que alguém gostaria. Não, achei que o filme deveria tomar algum cuidado quando for desenvolver esses personagens. Não faz muito sentido a relação do Riley com a Mako. Então é isso que eu falei, tudo superficial. Não faz nenhum sentido. A única relação que faz sentido é a do Will Smith. Eles são tipo uma amizade muito forte. Não, não é amizade, eles são tipo um casal que se ama, mas homossexual. Assim, sabe? E-mails, né? Leitura de e-mails. Aí, tá passando o áudiozinho agora. Voltando na leitura de e-mails, que não aconteceu. O funk da piscina do Gugu, gente. A gente só vê isso no podcast do... Esqueci o nome do blog. David Schoen. É, qual que é o nome dessa porra desse podcast? Não, não, sai daqui. Não, sai daqui, mano. Não, sai daqui. Sai daqui, mano. É mesmo, a gente já deu tanto nome pra esse treco que eu até esqueci qual era o nome. Tem nome esse aí, cara? Eu não sei. Podcast? É podcast divisão 42, é esse mesmo? Sério, Alan? Olha o nome aí, infeliz, no chat. Nossa, que nome de podcast é esse, cara? Não, deixa essa parte, velho. O nome é Ecos do outro. Nossa, eu até errei o nome do blog, sério. Tá bom, deixa essa parte, velho. Vamos lá, vai. Divisão 42. Porque eu esqueci. Isso aqui é o Ecos de Outros Mundos. Pode que se chame Ecos de Outros Mundos. Porque, claro que todos nós não somos desses mundos. Claro. O que você leu? Seria normal. Seria normal, na verdade. Eu queria The Empty Cash, mas... Que porra é essa, cara? Porra, que delícia. E fiquem atentos no blog, pois logo estará sendo postado a melhor música de todos os tempos. O funk do Shiryu Amigo. S.I.S.